Isso me dá algum tempo para me concentrar antes da primeira cerimônia. Sorriu afetuosamente. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Não sei, Simeão. Eu fiquei muito irritado com Greg, e foi difícil me concentrar. Parece que ele desafia tudo. Acho que deve ser por causa de seu treinamento no exército. Por que você não dá um basta, ou pede para ele sair, em vez de deixá-lo interromper tanto? Eu rezo para que pessoas como Greg assistam às minhas aulas. Você realmente quer sujeitos como esse em sua aula? Perguntei incrédulo. Pode apostar que sim. Meu primeiro mentor em negócios me ensinou uma lição difícil sobre a importância da opinião contrária. Quando jovem, fui vice-presidente de uma companhia fabricante de lâminas de metal, e defendi a todo custo a teoria de que liderar era dar a mão aos outros e cantar em coro. Outros dois vice-presidentes de que recordo vivamente até o dia de hoje, Jay e Kenny, pensavam exatamente o oposto. Eles achavam que as pessoas eram preguiçosas, desonestas, e precisavam ser cumeadas para fazê-las trabalhar. Assim como Greg, ainda não tenho ideia daquilo em que Greg acredita, .1. Mas sei que as coisas nem sempre são como parecem ser. Devemos ter cuidado antes de fazer julgamentos rápidos. Além disso, Greg não está aqui conosco para se defender, e eu tento não falar negativamente a respeito daqueles que não estão presentes. Acho que esta é uma boa política. Concordei com ele. Tentei viver, muitas vezes sem sucesso, adotando a filosofia de que nunca devemos tratar as pessoas da maneira que não gostaríamos de ser tratados. Acho que não gostaríamos que as pessoas falassem de nós pelas costas, não é mesmo, John? Sem dúvida, Simeão. Voltando a Jay e Kenny, em nossas reuniões eu entrava em tremendos conflitos com eles sempre que as questões dos empregados eram discutidas. Esses dois sujeitos exigiam sempre políticas e procedimentos mais duros, e eu sempre optava por um estilo de administração mais democrático e aberto. Eu acreditava que Jay e Kenny arruinariam a companhia com o que eu considerava atitudes de idade da pedra. Eles, por sua vez, acreditavam que havia um comunista secreto querendo entregar a companhia. Meu chefe, Bill, presidente da companhia e amigo pessoal, pacientemente arbitrava essas batalhas, algumas ferozes, às vezes ficando do lado deles, às vezes do meu. Duro lugar dele, comentei. Não para Bill, respondeu Simeão prontamente. Bill sempre estabelecia limites claros, principalmente quando se tratava dos interesses da empresa. Depois de uma acalorada reunião, um dia puxei Bill de lado e disse: por que você simplesmente não despede aqueles dois idiotas para que possamos começar a ter algumas reuniões respeitosas e produtivas? Lembrarei sua resposta até o dia de minha morte. Ele concordou em despedi-los. Ao contrário, John, ele me disse que despedi-lo seria a pior coisa que poderia fazer a companhia. Quando eu perguntei por quê, ele me olhou nos olhos e disse: por quê, Len? Se nós adotássemos só um seu jeito de liderar, entregaríamos a companhia. Esses sujeitos ajudam você a manter o equilíbrio. Fiquei tão zangado que não consegui falar com ele durante uma semana. Colocando isso na linguagem que você usou ontem, Simeão, acho que Bill deu o que você precisava, e não o que você queria. Certo, Simeão balançou a cabeça. Uma vez aplacado meu ressentimento, compreendi que Bill estava certo. Embora Jay, Kenny e eu brigássemos muito, nossas decisões finais eram geralmente muito equilibradas. Eu precisava deles e eles precisavam de mim. Meu chefe sempre me adverte aos outros gerentes da fábrica para que não nos rodeemos de pessoas que dizem amém a tudo, ou pessoas iguais a nós. Ele gosta de dizer em nossas reuniões de executivos: se 10 concordarem com tudo, 9 provavelmente são desnecessários. Acho que preciso ouvi-lo um pouco mais. Ele parece ser um homem sábio, John. Sim, acho que é. A propósito, você vai poder reunir-se comigo para o café da manhã em vez dessas sessões na capela? Infelizmente, sinto ter que lhe dizer que ontem à noite o reitor foi ao meu quarto e negou-me permissão para fazer as refeições com você. Você realmente precisava de permissão para comer comigo? Perguntei sarcasticamente, sentindo-me um pouco ferido. Sim, como disse domingo de manhã, os frades fazem as refeições juntos na clausura. Precisamos de permissão especial para fazer as refeições em outro lugar. Pedi ao irmão James e ele negou meu pedido. Estou seguro de que ele tem uma boa razão. Eu conhecera o reitor enquanto caminhava durante o período do intervalo de segunda-feira à tarde. Era inevitável que ele não me impressionasse, porque fora eleito pelos frades para servir como reitor havia mais de 2 décadas, e me parecia muito velho, cansado e um pouquinho senil. E Lenfman tinha que pedir permissão a esse velho frágil para tomar o café da manhã comigo, e a permissão fora negada. Eu simplesmente não entendia. Mas, para ser completamente honesto, Além de rejeitado, eu estava irritado por ter de me levantar aquela hora miserável por mais 4 dias. Em tom condescendente pedi: por favor, não leve a mal, mas você não acha um pouco descabido ter que pedir permissão para tomar o café da manhã comigo? No começo eu provavelmente achei, ele respondeu. Mas agora mudei de ideia. A obediência, entre outras coisas, também tem feito maravilhas para quebrar meu falso ego e meu orgulho. Essas duas características têm a capacidade de interpor-se no caminho de nosso crescimento, se deixarmos. Sim, eu balancei a cabeça sem ter ideia do que ele estava falando. Quando o carrilhão bateu 9 horas, a diretora já acenava com a mão. Sim, Teresa, Simeão respondeu. O que você está querendo perguntar nesta linda manhã? Ontem no jantar nós tivemos uma discussão animada sobre quem foi o maior líder de nosso tempo. Muitos nomes foram sugeridos, mas parece que não chegamos a um consenso sobre quem seria. Simeão, quem você acredita ter sido o maior líder de todos os tempos? Jesus Cristo, foi a resposta imediata. Olhei ao redor e vi que Grego levantava os olhos e 1 ou 2 outros também pareciam desconfortáveis. Teresa continuou. Provavelmente você acha isso porque é cristão. E natural que pense que Jesus foi um bom líder. Não apenas um bom líder, mas o maior líder de todos os tempos. Simeão reenfatizou. Cheguei a esta conclusão por razões que muitos de vocês podem não suspeitar. Mas garanto-lhes que a maioria delas é muito pragmática. Oh, por favor, essa não. O sargento irrompeu. Não vim aqui para isso. Eu vim aqui. Não, eu fui mandado aqui para aprender alguma coisa sobre liderança. Desculpe-me, Greg, mas pega leve. Rebati. Simeão perguntou. Você gostou da definição de liderança que demos juntos há 2 dias? Greg. Sim, de fato gostei. Eu mesmo contribuí para ela. Isso mesmo, você ajudou. Greg. Concordamos que liderança era a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Está certo. Está certo. Bem, não conheço ninguém, vivo ou morto, que possa chegar perto de Jesus Cristo na personificação dessa definição. Vamos olhar os fatos. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas, 1/3 dos seres humanos deste planeta, se dizem cristãos. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, é menos da metade menor do que o cristianismo. 2 dos maiores dias santos deste país, Natal e Páscoa, são baseados em eventos da vida de Jesus, e nosso calendário até conta os anos a partir do nascimento dele. Há 2.000 anos, não me importa se você é budista, hinduísta, ateu ou da igreja da moda, ninguém pode negar que Jesus Cristo influenciou bilhões, hoje e ao longo da história. Ninguém está próximo do segundo lugar. Entendo você. E como você descreveria o estilo de liderança da administração de Jesus? A enfermeira perguntou. O pregador de repente exclamou. Acabo de ter uma pequena revelação e preciso falar. Se bem me lembro, Jesus simplesmente disse que para liderar você deve servir. Acho que você poderia chamar isso de liderança a serviço. Lembre-se, Jesus não usava o estilo de poder simplesmente porque não tinha poder. O rei Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos, toda aquela gente tinha poder. Mas Jesus possuía muita influência, o que Simeão chama de autoridade, e é capaz de influenciar pessoas até os dias de hoje. Ele nunca usou o poder, nunca forçou ou coagiu ninguém a segui-lo. Ponto. Simeão, eu preferia ouvir você falar sobre o seu próprio sucesso como líder, a treinadora sugeriu. Como é que você descreveria seu estilo de liderança? Devo confessar que é um estilo copiado de Jesus, mas estou feliz por compartilhá-lo com você. Eu o recebi de graça, por isso o darei de graça, ele disse com um sorriso divertido. Dirigiu-se ao quadro de novo, desenhou um triângulo de cabeça para baixo, dividido em 5 partes. Na parte de cima escreveu liderança, dizendo: como estamos tratando de liderança, eu a colocarei no topo da pirâmide. A pirâmide de cabeça para baixo simboliza o modelo de liderança a serviço. E, uma vez mais, como definimos liderança? Greg, modelo de liderança, como uma habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Sei isso de cor. Obrigado, Greg. A liderança que se exerce a longo prazo, suportando o teste do tempo, deve ser construída sobre a autoridade, Simeão anunciou, afastando-se do quadro. Como eu disse no outro dia, ele continuou, você pode até aproveitar-se do fato de ocupar um lugar de poder, mas assim estará comprometendo os relacionamentos, o que dificultará o exercício e a aceitação de sua influência. Alguém lembra como definimos autoridade? A enfermeira falou alto, sem mesmo consultar suas notas. Você disse que era a capacidade de levar as pessoas a realizarem a sua vontade de bom grado, por causa de sua influência pessoal. Isso mesmo. Obrigado, Kim. Então, como construir influência sobre as pessoas? Como conseguir que as pessoas realizem de bom grado o nosso desejo? Como envolver as pessoas e fazer com que se comprometam com o que você diz? Sobre o que se constrói a autoridade? Jesus disse que influência e lideranças são construídas sobre um serviço traço, respondeu o pregador. Quando fizemos ontem o exercício, descrevendo alguém que nos liderou com influência e autoridade, a pessoa que escolhi foi minha primeira chefe e mentora. Ela realmente se importava comigo e com o desenvolvimento de minha carreira, talvez até mais do que com a dela. É como você disse, Simeão. Ela preencheu minhas necessidades mesmo antes de eu saber que eram necessidades. Ela me serviu sem mesmo eu saber que isso estava acontecendo. Obrigado por essa contribuição, Lei. Você acertou. Autoridade sempre se constrói sobre serviço e sacrifício. De fato, tenho certeza de que cada um de vocês refletirá por um momento sobre a pessoa que elegeu no exercício que fizemos sobre a autoridade. Estou certo de que escolheram uma pessoa que de algum modo serviu vocês e se sacrificou por vocês.